ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar de uma questão, das questões das mais graves que nós temos na agenda brasileira e já é uma questão antiga, recorrente, que é a morte de jovens. A vida no Brasil é interrompida muito cedo e em números assustadores, estudos que saíram recentemente apontam que entre 1980 e 2011 as mortes não naturais e violentas de jovens, como acidentes, homicídio ou suicídio, cresceram 207,9%. Se forem considerados somente os homicídios, o aumento, pasme, é de 326,1%. Nós vamos tratar dessa questão, não só a partir desse estudo que eu já tenho em mãos aqui, mas de outros estudos que os convidados trouxeram, e os convidados são o Daniel Cerqueira, diretor de Estado, Instituições e Democracia do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e também ele é coautor do estudo Custo da Juventude Perdida no Brasil, que é um recorte, um foco mais específico. A Ilana Miller, administradora de empresas, pedagoga, professora de gestão de recursos humanos do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, o IBMEC, aqui no Rio, e ela é sócia diretora da Iluminar. E também o Fernando Stern, que é psicólogo, mestrando em políticas públicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, com ênfase em estudos sobre a juventude e seus movimentos. Eu vou abrir com o IPEA, porque o IPEA é um instituto, afinal de contas, ligado, né? Ministério do Planejamento, é isso? O IPEA. Verdade, mudou da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Levanta um pouquinho o microfone assim, levanta isso assim, aí fica melhor para você. Daniel, bom dia. Eu queria que você fizesse uma apresentação inicial desse tema. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. De fato, a gente começou a pensar, né, naquela coisa do Legião Urbana. Será que nós somos, somos o futuro da nação? E a gente tem uma oportunidade única aqui no Brasil, que hoje nós temos a maior corte de jovens da história, né, que são mais de 50 milhões de jovens hoje no Brasil, né, e que vai ser uma corte que vai... ela vai liderar todos os processos produtivos e de padrões culturais do futuro, né? A gente queria saber, né, o que nós estamos fazendo com a juventude, né? E nesse trabalho nós fizemos um foco especificamente para dimensionar essa tragédia, que na verdade é uma verdadeira tragédia que nós temos, dos homicídios e das mortes violentas de jovens no Brasil, né? Então a gente queria dimensionar essa tragédia e dimensionar também o custo econômico disso, né? Porque a tragédia, né, a perda, quando a mãe perde um filho, isso aí é incomensurável, a dor, o sofrimento, né? Mas tem um lado econômico também, a gente procura dimensionar esse lado econômico, o custo da violência, né? Então, como você bem levantou, né? O que a gente percebe quando a gente analisa os 30 anos de Brasil é um crescimento exorbitante e completamente estapafúrdio da morte de jovens, né? São jovens, geralmente pretos, pardos, com baixa escolaridade, mortos no meio da rua por arma de fogo, né? Isso tem crescido muito, né, nesses últimos 30 anos, né? Por outro lado, tem também a morte dos homens brancos que morrem muito em acidente de trânsito. E na última década isso se acentuou bastante, né? Então nós temos um problema de morte, em uma parte relacionada a homicídios e em outra parte relacionada a acidentes de transportes. E nós fomos dimensionar se essa taxa de letalidade, qual é o padrão dessa taxa. E verificamos o seguinte, que em estados, por exemplo, como Alagoas, a taxa de mortes violentas de jovens supera 456 por 100 mil habitantes, ou seja, é algo completamente estapafúrdio e discrepante de qualquer padrão internacional que a gente busque. Mas isso não acontece só em Alagoas, isso é um fato disseminado em maior ou menor proporção em outros estados da nação, né? E a gente verificou também que isso representa um custo econômico para o país de cerca de 79 bilhões por ano. Então, 79 bilhões é a perda. Mas é o que essa perda? 79 bilhões, como é que o país perde isso? Em que o país está perdendo isso? As pessoas, elas investem, né, nos jovens, nas crianças, investem capital humano, né? E essas pessoas que, eventualmente, elas poderiam estar produzindo, sim, obtendo renda e consumindo ao longo da sua vida, elas têm uma morte prematura. Sim. Além dessas mortes, né, a sociedade que vive ali no meio desse ambiente, né, ela sofre também em função da possibilidade de uma morte prematura devido à violência. Então a gente fez um cálculo baseado em padrões de consumo, de renda do brasileiro em cada unidade federativa, e tem toda uma modelagem econômica para a gente que vai achar esse valor aí. O interessante que você falou das mortes, no início da sua fala, das mortes nos acidentes de trânsito, e relacionou aos brancos, e na morte violenta relacionou aos negros e pardos. Esse é um perfil específico, um recorte, como diz o Fernando, específico e bastante preocupante, porque mostra que há uma característica racista nisso aí. De um lado, excludente quando o número de acidentes de trânsito envolve mais brancos do que negros, ou seja, os negros não têm tantos automóveis, quanto também do lado da morte dos negros, excludente socialmente, economicamente e até etnicamente também esse problema. Fernando, gostaria que você fizesse uma intervenção também inicial. O Fernando, eu vou só lembrar para você, ele é psicólogo, mas é mestrando em políticas públicas da Unirio. Estou fazendo essa ressalva porque o Daniel é do IPEA, né? Aí é bom a gente fazer, que isso aqui é um psicólogo, não é um economista. Vai, Fernando. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. O Daniel é um economista dos bons, né? Estava lendo a pesquisa dele ontem. Tem a hora que chega no cálculo do custo para o país da morte dos jovens prematura, é algo que a gente tem que acreditar na conta que eles fazem, mas certamente há um custo grandioso, econômico, que era claro, e agora conseguiu mensurar isso. Acho que era algo que era difícil de mensurar, e é importante ter a mensuração, mas tem um custo simbólico, um custo social, pessoal, que já estava cada vez mais claro, né? Desde a década de 90, quando a gente passa a ter mais visibilidade das questões de juventude na agenda pública, era cidade de estudos abrangentes e grandes, apareceu, e isso passou a acontecer com mais força, especialmente nos anos 2000, a partir de 2003, com o projeto Juventude do Instituto de Cidadania, e com outros estudos como Juventude Brasileira, Juventude Sul-Americanas, que foram estudos importantes que se usa de comparação para perceber as questões da juventude brasileira e fazer comparações já entre eles com... Tem um tempo disso acontecendo. Por exemplo, muito recentemente se lançou um estudo chamado Agenda Juventude Brasil, foi feito pela Secretaria Nacional de Juventude, do Governo Federal também, não foi pelo IPEA, mas se utiliza também outra fonte oficial, que mostra a importância da questão violência na constituição dessa geração juvenil que vive hoje. É uma geração jovem, a maior da história do Brasil, e que vai ser a maior, que vai começar a decair a partir de 2022, 2023, e nunca mais vai ter tanto jovem no Brasil. E acho que não à toa isso tem ensejado não só estudos e pesquisas, mas também um maior investimento e preocupação com políticas públicas e sociais para essa população. E que demonstra lá que a violência, por exemplo, entre vários dados importantes, eu estava aqui tentando recortar, difícil para um programa, um debate desse, 48% ou 51% dos jovens já perderam algum parente por conta da violência. É algo muito marcante. Pior, 51% dos jovens. Mais da metade dos jovens já perdeu algum parente. E pior, a média, acho que se não me engano, é 1,92. É quase 2. Né? 22% dos jovens já perderam mais de um parente. Pelo menos 2. Né? Então é algo que constitui uma geração. Não à toa também, é uma pesquisa de perfil de opinião da juventude brasileira, ela percebe que em todas as perguntas que se faz aos jovens, as não estimuladas, né, com resposta livre, violência aparece como principal questão de preocupação ou necessidade de debate da juventude. É uma marca geracional. Essa na espontânea? Na espontânea. Ah. Na espontânea aparece sempre. Também aparece num outro recorte da espontânea, que é: seria importante conversar com seus pais ou com os amigos, ou que a sociedade debatesse. A violência sempre aparece no lugar de destaque. Aí, na estimulada, em que o pesquisador apresenta as opções, o que que dá na cabeça? Na estimulada, tem uma coisa muito interessante, que aparece, em primeiro lugar, um tema que não aparece nunca na espontânea: corrupção. Na espontânea não aparece? Não. Engraçado, né? Aparece muito lateralmente. Mas quando o cara vê na relação ali, né? No disco, né? A impressão que dá, a gente estava falando sobre isso antes do programa, né? Que tem uma persona que responde perguntas que parece que tem que acertar a resposta certa. Ou a pessoa tem que mostrar que ela está consciente, que ela está engajada, que ela está numa luta. Eu acho que isso também tem a ver. Ilana, eu queria que você entrasse aqui nessa conversa a partir desse momento, porque você, como uma especialista em recursos humanos e nessa faixa etária, nós temos, como o Daniel acabou de dizer, o Fernando acabou de dizer, nunca teremos um país com tantos jovens quanto hoje. A taxa de fertilidade baixa e a expectativa de vida aumenta, e isso vai tornando o país mais maduro. Então, essa é uma coisa que toca diretamente, diz respeito diretamente à sua área, que é recursos humanos. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Com a presença agora dos colegas e ontem estudando, observando os dados estatísticos, todas essas questões permeiam por educação. E a pergunta que eu faço como educadora é: o que nós estamos fazendo para trabalhar essas questões? Em sala de aula, em campanhas, de que forma que a gente pode, no dia a dia, discutir com esses jovens e preveni-los em relação a todos esses dilemas apontados no estudo. É uma grande reflexão. Diria que hoje o mercado de trabalho sente muito a falta da qualificação dos jovens, e frente ao estudo mais ainda, nós estamos perdendo pessoas. Então, além do problema da qualificação, nós temos diversas vagas, novos entrantes, a economia trazendo novas indústrias para o mercado de trabalho, que além deles não estarem preparados, agora frente aos estudos a gente vê uma série de outros problemas, ou seja, nós não temos efetivamente mão de obra para essas posições. E o que nós, eu volto à pergunta, o que nós educadores no dia a dia estamos fazendo isso? Eu penso que isso é lá atrás, quando a gente fala de ensino médio, quando hoje já se discute. Nós temos cartilhas, por exemplo, sobre educação sexual, mas nós vamos trabalhar educação para o trânsito, violência, outras questões precisam ser alertadas desde o momento, eu diria, do início, inclusive, da adolescência desses futuros profissionais brasileiros. Sim. Na decupagem de qualquer pesquisa indicativa da morte de jovens, crianças, adolescentes e jovens adultos no Brasil, nós vemos, além desse recorte étnico, racial, nós vemos também um geográfico claramente indicativo de regiões mais pobres e regiões mais ricas. A região sul, a região sudeste, que tem índices um pouco menores, não são índices aceitáveis, mas são um pouco menores do que na região nordeste. O estado de Alagoas, por exemplo, é o estado campeão em número de mortes, em número absoluto de mortes de jovens por razões violentas ou mesmo por acidentes. A Ilana tocou numa questão que eu acho importante, que é a questão da educação, e a educação aí não apenas a educação formal, a educação curricular que nós temos na escola, mas a educação cívica, a educação para a vida em sociedade, um civismo, uma coisa que fala-se muito nos direitos do cidadão e não se fala muito no que é a cidadania que nós perseguimos, e é uma coisa que está em construção. Gostaria que vocês tratassem um pouco dessa questão da violência dos jovens sob esse prisma. Em primeiro lugar, a Ilana ela toca no ponto que, na verdade, é central, é o mais importante, é a questão da educação, né? Então, por um lado, tem essa coisa que hoje nós temos a maior geração de jovens da história da humanidade. Então, o futuro do país, o futuro da nação, depende muito do futuro dos jovens. Então, a gente vai investir na nossa juventude, e aí, no futuro, nós vamos ter trabalhadores mais produtivos e um país como a gente espera o Brasil do futuro ou não? O que é que a gente espera, né? E quando a gente fala da questão da educação, a gente tem duas questões a colocar, né? Tem um filme e uma foto. O filme é que a gente melhorou alguma coisa nos últimos 20 anos, né? Então, hoje, por exemplo, a educação fundamental, a gente tem praticamente a universalização do ensino, ou seja, as crianças estão dentro da escola. Mas quando a gente olha a foto, a gente vê o seguinte, que as escolas são muito ruins, né? Então, nós temos hoje no Brasil, desses 51 milhões de jovens, cerca de 9 milhões de jovens nem estudam, nem trabalham. A taxa de evasão escolar em vários estados é realmente muito grande, é inaceitável, né? E por que isso acontece? Então, a gente colocar a questão da educação é fundamental. Me parece o seguinte, que a escola não é atraente ao jovem, né? Por que que ele se evade da escola? A escola deveria ser um lugar lúdico, um lugar de conhecimento, de aprendizagem, e ele vai lá forçado para acumular um conhecimento que para ele não diz respeito, né? Então, pensar como tornar a escola atraente, como diversificar a escola, não só a escola, mas direcionada ao ensino técnico e profissionalizante, porém, também ensino acadêmico, as artes, né? Então, a gente criar um leque maior de forma que a gente consiga prender esse jovem na escola, né? Agora, Ilana, essa história da escola é muito sensível, esse tema, porque você mexe com um modelo de educação que é um modelo cristalizado da sociedade brasileira. A escola, ela prepara não para a vida, ela prepara para você tirar um canudo, você entrar para uma faculdade. Isso que você acabou de dizer, Daniel, de que as pessoas precisam ter outras opções, até artes, até, né, isso é natural, a gente pensa isso, é claro, mas toda a estrutura formal é montada em um sentido oposto, né, Ilana? Daniel, concordo absolutamente, sou defensora dessa ideia e cada vez mais nós percebemos que no mercado de trabalho existe uma carência de assuntos que poderiam ser tratados e estimulados lá atrás, no ensino fundamental mesmo. A gente percebe que algumas competências são extremamente importantes hoje para o profissional. Criatividade, inovação, negociação, comunicação. E eu jamais estou aqui propondo que a gente deixe de lado o currículo tradicional, matemática, física, português, enfim. Essas disciplinas são extremamente importantes, mas onde está o complemento? De que forma nós podemos tratar não só as questões apontadas pelo estudo, mas a gente abrir um pouquinho, visão mais ampla desses jovens? E quando trabalho com esses jovens já diretamente no mercado de trabalho, a gente sentimos falta, existe uma lacuna. Então, nos deparamos por vezes com profissionais com 30 anos de idade ou mais que tem uma enorme dificuldade de pensar fora da caixa, de que a gente diz, que a gente chama de criatividade, de negociar, de redigir, de defender uma ideia. E por quê? Porque a escola, ela ainda tem aquele modelo tradicional que é atender as necessidades, inclusive, da legislação do país. Pois é, fica uma coisa formal, pura e simplesmente. Acho que eu preciso fazer um retorno para poder chegar nesse assunto. Quando a gente fala de diferenças e de distâncias, né? No Brasil, a gente vive em relação à questão étnica, à juventude. Esse recorte da juventude negra morre tão mais que as outras juventudes negras, inclui pretos e pardos, evidentemente, que se alguns grupos falam com veemência de genocídio da juventude negra. E existem, inclusive, iniciativas hoje públicas e de organizações não governamentais para combater isso, né? Integrar políticas sociais e pensar isso. Falo isso pelo seguinte, não dá para ver nenhum problema no Brasil, especialmente a questão da juventude, sem levar em conta a diversidade. E essa diversidade é tão grande porque os diversos grupos sociais são atingidos de forma diferente e porque também as políticas sociais, especialmente as universais como a educação, elas precisam dar cada vez mais conta da diversidade. A gente vive num mundo cada vez o individual é mais importante. E tem uma escola que não leva em conta nem, ou leva muito pouco em conta, nem as diferenças regionais ou étnicas e sociais, quanto mais a individualidade dos jovens. Então, a escola não funciona, e acho que ela não tem razão em muitas coisas, mas especialmente por uma coisa, ela é chata. Analisando, debatendo com a juventude, vendo pesquisas, ela é bem chata. E isso cada vez atrai menos um jovem cada vez mais pode fruir por outros meios, né? Que usa pelas pesquisas, essa pesquisa a qual me refiro, a Agenda da Juventude Brasil, que 80% dos jovens usam computador ou internet, 89% tem celular, tem outras fontes de informação que não a escola que disputam com ela. Contudo, a gente não pode também imaginar que a escola vai se tornar atraente se ela der conta das competências para quais você vai precisar depois no mercado de trabalho. Ela precisa, um pouco antes disso, aproximar do jovem. Como todas as políticas sociais em andamento, acho que a gente faz pesquisa, em geral pesquisa, eu estou no mestrado um pouco por isso também, para poder compreender como preparar, como é possível realizar investimento público, política social, intervenção que consiga se aproximar e modificar trajetórias e possibilitar trajetórias prazerosas e de sucesso à escolha dos jovens, né? Sem aquela armadilha que a gente acaba tendo um pouco quando vai ficando um pouco mais velho, estou ficando um pouco mais velho, de que isso é melhor para você. E o Estado cansa de fazer isso, né? Qual é a melhor economicamente ou socialmente aceita opção para o jovem seguir em frente? Isso não tem funcionado. Essa questão, nós estamos muito centrados na educação. O nosso ponto inicial é a mortalidade de jovens no Brasil, e essa que é a coisa, o dado alarmante. A educação, ela entra nesse contexto, mas ela entra também no mesmo contexto do modelo econômico, do modelo de desenvolvimento, e aí não é um privilégio ou uma exclusividade brasileira a adoção desse modelo. É um modelo adotado internacionalmente e que vem sendo questionado. Por que que o PIB é que vai aferir o nível de desenvolvimento e não o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Por que você diz que 94% das crianças estão no ensino básico no Brasil, no elementar, mas esse ensino básico não ensina as quatro operações e a criança é aprovada automaticamente porque existem os mecanismos, gatilhos sociais de auxílio financeiro do governo, Fundeb, não sei o quê, que as prefeituras obrigam praticamente a aprovação automática nas escolas para poder ter direito a essas fontes de renda. Quer dizer, isso tudo entra nessa discussão mais ampla. Ô, Ilana, quando você falou, por exemplo, do jovem que vai para o mercado de trabalho e que nós temos que estar atentos porque nunca teremos tantos jovens no mercado de trabalho, eu me lembrei na hora de um especialista em recursos humanos dizendo que o Brasil enfrenta hoje, por causa do desenvolvimento econômico, do parque industrial, da sofisticação, inclusive das comunicações, de tudo isso, uma necessidade de mão de obra especializada que não tem. Mas ele é carente de uma mão de obra e de uma cidadania com urbanidade. As pessoas não sabem mais dar bom dia, boa tarde, pedir licença, abrir a porta, segurar a porta do elevador para alguém chegar, para esperar. Então, essa coisa, essa corrida para o sucesso e para a grana, para o dinheiro, é que eu acho que também contribui para essa morte prematura, não é? Quer dizer, o modelo como um todo. Na verdade, essas duas pontas, né, elas se juntam, né? A ponta das oportunidades, dos valores, da criação, do futuro do Brasil, e a outra ponta, que é essa parte do risco, das perdas, da violência, né? E a gente precisa entender, né, quer dizer, qual é o período, qual é esse período de vida que a gente chama de juventude, né? Em primeiro lugar, é um período de muita energia, exatamente é o período onde, do ponto de vista biológico, né, onde é um pico de hormônio para o homem, o pico de testosterona, né? É o momento de afirmação, é o momento do indivíduo se encontrar enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? Então tem muita energia acumulada ali, e essa energia acumulada, ela pode tomar várias direções. Se ela é bem orientada, ela pode gerar grandes obras de arte, motivado por grandes paixões, que é o momento da paixão também da juventude, né? Grandes criações, valores em termos do que se pode gerar no mercado de trabalho. Mas se não bem orientada, isso aí pode gerar exatamente o que a gente vê, tragédias, violências, né? E o que a gente, quando a gente vai olhar o jovem, a gente deveria começar essa história desde do início, desde dos 3 anos, desde quando o garoto nasce. E o que a gente vê no Brasil é que tem muitos meninos aí que são simplesmente criados à mercê, sem nenhuma supervisão, sem nenhuma orientação. Você entra em muitas casas e não tem um livro, não tem uma biblioteca, os pais não têm uma cultura mínima, não tem como orientar. Esse garoto que está ali à mercê dos traficantes, à mercê da bandidagem, o que a gente pode esperar dele, né? Então, ou da televisão. não só da bandidagem, quer dizer, mesmo garotos de classe média alta, na frente da televisão o tempo todo, na frente do computador o tempo inteiro. Agora o interessante... Que valores. Exatamente. Agora o interessante é que em outros países, isso não é nenhuma novidade, nós estamos falando de fatos que são documentados na literatura científica internacional. Agora, em outros países, como é que isso é feito? Né? Existem programas para intervir, para o Estado intervir nessa situação da relação familiar, das relações comunitárias, para tentar evitar. E cada um desses programas é avaliado. Qual é o benefício-custo de cada um desses programas? Quando o Estado ele investe R$1 no programa A, será que ele vai estar gerando retorno para a sociedade ou não? O problema, o grande problema nosso no Brasil é, primeiro, que a gente tem uma miséria nas informações, nos dados, que não são produzidos, né? Não é muito bom produzir informações com qualidade. Em segundo lugar, a gente não avalia nada. Então, a gente fica falando de um problema que não tem solução, mas a gente não tem sequer um termômetro para medir esse problema. Fala aí. Pode falar. Daniel, falando um pouco, você trouxe dados muito reais que eu percebo. Esse estudo, e você deu exemplo de comunidades que teriam menos acesso, inclusive às escolas, né? Você está falando de comunidades carentes. Essa mesma carência, carência de informação, carência de comprometimento por parte dos pais, que são, eu diria, que quem forma a nossa personalidade dos 0 aos 18 anos, são os pais ou tutores ou aqueles que estão efetivamente próximos de cada um de nós, e esses dados não chegam a outros ambientes, seja escolas de classe média alta. E existe hoje, sim, uma terceirização dos pais que são grandes educadores para um movimento chamado escola, onde, por vezes, o aluno passa de 4 a 6, e algumas escolas 8 horas dia, mas que não, também não discute e não convida esses pais, grandes formadores, para essa discussão mais ampla. Esse acesso, esse estudo, o acesso a essa informação, ele não é trabalhado como deveria. Volto a dizer, educadores somos todos nós. Falar bom dia e ensinar isso no dia a dia cabe a cada um de nós. A minha questão é o quanto nós, cidadãos brasileiros, estamos fazendo, independente de aguardar somente do Estado. Acho que a gente não pode esquecer que a gente tem uma geração jovem hoje, né, de 15 a 29 anos, como a legislação brasileira cada vez confirma mais, com o próprio Estatuto da Juventude, que é enormemente mais escolarizada que seus próprios pais. É óbvio que não vale menos para a classe média, embora valha também, mas vale especialmente para as classes populares. O nível de escolarização aumentou muito, não só com o ensino fundamental universalizado, afora as questões da qualidade, mas também para o ensino médio, que ampliou muito, e para o próprio ensino superior. Né? Você tem pais e mães dos jovens, tem cerca de 5% que chegaram ao ensino superior, e a juventude hoje chega a cerca de 13 ou 16, variando de pesquisa, e crescendo a partir das políticas de acesso, de ampliação das universidades públicas e a melhoria do acesso. Então, tem um pouco de dificuldade também nessa questão do papel dos pais, né, de orientar trajetórias a quais eles próprios não conhecem. Isso é algo que me chama a atenção. Então, é mais uma coisa que se coloca como importância de política pública e de atuação social também para se preparar um pouco para isso. Há muitas possibilidades de construção de trajetórias diferenciadas por conta do cenário econômico mesmo, desenvolvimento econômico propiciou isso bastante, e questões de apoio social também, que nos últimos 10 ou 15 anos no Brasil se avançaram muito. Então, eu acho que é importante pensar para essa uma juventude, isso é algo que eu tenho tentado pesquisar, que é como aproximar o desejo, né, não a necessidade dos jovens, mas o desejo dos jovens dessas trajetórias possíveis ou esperadas deles. Isso aí eu queria até puxar um pouco, porque os três falaram a mesma coisa, com palavras diferentes. Na verdade, essa questão que nós temos dos jovens hoje, ela remonta aos pais. Essa geração de pais, eu acho que é a primeira geração que foi formada para o diploma do curso superior e para a cultura dos concursos públicos, esse tipo de coisa. Então, nós temos uma juventude agora, juventude que eu digo aí, adolescência mesmo, que está formada, é formada dentro desse padrão, dentro dessa mentalidade. E essa juventude, nós vimos descer as ruas, ocupar as ruas no começo de junho, contra o aumento da passagem do ônibus, que incide diretamente no bolso dessa juventude, mas uma agenda de demandas reprimidas tão grande que desceu todo mundo, foi todo mundo para a rua, todo mundo reclamando, inclusive apareceu na televisão uma coisa fenômeno interessante, que era pai e filho. Na mesma manifestação, o pai dizia, não, eu trouxe meu filho, eu era cara pintada no tempo do Collor, trouxe meu filho para ele ver como é que é. Quer dizer, é um negócio interessante também você ver que aquele civismo, aquela noção de política, aquela noção de participação democrática, como é que ela se deu e como é que ela se dá. É de uma maneira absolutamente empírica, sem nenhum ensinamento escolar, sem coisa nenhuma. Como é isso? É, exatamente, isso é uma coisa, ficou muito clara, né? O desejo do jovem participar, ser sujeito político, né? Então, você veja, nós temos uma geração de jovens de 15 a 29 anos, 51 milhões de jovens. Esses jovens botaram as caras na rua e agora estão com desejo de participação política. Então, você imagina o que é que pode surgir daí, os efeitos positivos que isso pode surgir para a sociedade no futuro, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade e exatamente investir nesses jovens, né? Pois é, mas aí entra exatamente aquela pesquisa que você citou antes, Fernando, que é quando é espontânea, qual é a sua maior preocupação? A espontânea é a violência. A dirigida ou a estimulada é a corrupção. Não é, Ilana? Que a gente até estava. O jovem mostra um certo engajamento. Tem um certo fetiche com alguns temas que são. Tem parece que escolhe bem a palavra, mas às vezes induzidos, né? De forma. Pelos setores que controlam um pouco a questão da informação. A PEC 37. Bom, esse especialmente, né? Eu não queria entrar nesse tipo de. Entrar mais academicamente. A PEC 37 é algo que depois que todo mundo foi à rua falando contra e foi rejeitada, tem uma pesquisa duas semanas depois que 92% da população não sabe para que serve o Ministério Público. Quanto mais a PEC 37. Quanto mais a PEC 37. De forma que eu sou razoavelmente estudado, me omiti um pouco de dar opinião sobre algo que eu não conhecia e não dava. Não tinha muito aprofundamento e nas ruas a juventude se propunha a carregar aquilo. Na história da humanidade, a gente fala de movimentos juvenis, movimentos sociais juvenis especialmente, já serviram para os mais diversos temas, né? E bons e ruins. Eu acho que nessa pesquisa que foi lançada agora em agosto, setembro, 6 em cada 7 jovens já participam ou gostariam de participar de movimentos sociais ou associativos. Não quer dizer que necessariamente políticos, mas gostariam de. Já é uma pesquisa que foi feita em campo um pouco antes das manifestações. É muito interessante. Então você tem uma no discurso, pelo menos, um desejo de participar. E quando o chamado é feito de forma quase consensual, como foi feito depois das manifestações inicialmente orgânicas e com fundo claro sobre as passagens de ônibus em São Paulo, especialmente depois no Rio, esse chamado de vir à rua, ele se torna uma onda, ele vai crescendo, tem um desejo de participação política que eu acho que tem um pouco a ver com esse aumento da escolarização, com atendimento de algumas demandas básicas sociais que antes não eram colocadas. Toda sociedade que tem um pouco melhor padrão de vida tem mais participação social, isso é bastante comum no mundo, né? A gente olha para a Europa, por exemplo, em crise, e vê como a juventude lá vai à rua para reclamar dos direitos que está perdendo. Isso me chamou muita atenção num debate que eu assisti num congresso. E uma comparação com a América Latina, no Brasil especialmente agora, a juventude vai à rua para pedir mais direitos. Ou seja, o direito que nunca teve. É, que nunca teve, mas vai porque passou a ter perspectiva de ter. Pois é. Lembra muito a história do acesso à universidade, né? Você ia na década de 90, ou começo dos anos 2000, perguntar numa escola pública quem queria ir para a universidade. Uhum. Dois ou três levantavam a mão porque nem estava colocado como perspectiva. Isso mudou muito, não tem mudado. É como ter o carro também. É. Não é? Como ter um carro na década de 90 era uma coisa, hoje já é outra, né? Muito sem barato. Né? Então, essa possibilidade de sonhar, de ter ensejos de coisas que não estavam acessíveis, é um empuxo para ir à rua. Agora, esse ir à rua. Pode ter, como teve, várias vertentes diferentes e às vezes causa, inclusive, depois um certo refluxo, porque não fica claro o que estávamos demandando. E pior, certos grupos sociais mais organizados, que podem estar em partidos, podem estar na mídia, podem estar em outras organizações, às vezes tentam capturar... Manipular ou capturar esse sentimento, ou todo mundo que estava ali. Não à toa, você vai assistir os programas eleitorais de quase todos os partidos, dos mais à direita, dos mais fisiológicos, dos mais todos, e cada um deles vai colocar uma imagem da rua cheia de gente dizendo que aquelas são as bandeiras. Ilana, essa presença na rua é importante em que medida? Então, o Fernando trouxe o que você está retratando é um novo DNA. A gente está falando de jovens brasileiros que vêm trazendo, e a gente fala muito de geração Y em processo educacional e processo de trabalho, onde esses jovens estão, eles não estão mais pedindo, estão gritando, né, por ajuda, precisam se organizar ainda mais, acho que merece, é um movimento que merece uma organização, merece uma pauta mais focada. E de que forma que nós estamos no dia a dia, voltando para o assunto, voltando para o estudo, pedindo, envolvendo esses jovens com esses dados, né, mortalidade, por exemplo, e a faixa etária deles, por vezes percebo que eles não têm nem contato com essas informações. Não tem contato, né, com essa realidade, não faz, né? Não faz parte da pauta, não faz parte do dia a dia, eles precisam, a gente, quando se envolve numa questão, a gente passa a se comprometer e aquilo vira uma causa. É. Esse estudo está muito distante, apesar de uma proximidade incrível, porque a idade, a gente está falando de mortalidade de jovens da idade desses que estão na rua gritando. E é interessante ver o seguinte, há um corte social nisso aí. Nós tivemos nas ruas as pessoas gritando "o gigante acordou", e a favela imediatamente desceu e disse: a favela nunca dormiu. A favela é aquele negócio que você falou antes, quer dizer, o jovem querendo o direito que nunca teve. E a favela hoje questiona as unidades de polícia pacificadora de uma forma que antes de junho não conseguia, não tinha como ser ouvida pela sociedade em geral, né? Eu acho que é isso, não tinha como ser ouvida, porque protestar sempre se protestou, né, contra a chacina que acontece cotidianamente aí. A gente vê aquela cena daquele helicóptero da Polícia Civil que passou metralhando uma favela aqui no Rio. Então é uma coisa completamente absurda, inimaginável acontecer no Leblon. Aí aqui no Leblon houve um quebra-quebra ali, quebraram uma vidraça, aí vamos fazer uma comissão para resolver o problema. É porque essa parte da população, que é a população despossuída, é a população mais pobre, realmente ela não é ouvida. Ela não é ouvida desde sempre. Mas no caso do Rio de Janeiro, essa população, ela só precisou descer a rua, descer o morro. Porque, na verdade, não é uma população nordestina que está remotamente escondida, onde não houve manifestação. Ela só engrossou o caldo da manifestação e aí passou a ser ouvida, né, não, Fernando? Eu acho que sim, passa a ser ouvida, mas é como eu chamo a atenção. As coisas ainda são muito... são e vão continuar sendo. A sociedade hoje é muito fluida, né? A opinião, a democracia parafraseando o Baum, é líquida. Então, a juventude das favelas, especialmente a juventude das favelas, se queixava, assim, das UPPs. Em cada pesquisa que eu fui acompanhar, o qualitativo, ou programas sociais, de certa, mais em alguns lugares, menos em outros, também elogiava algumas questões que vieram junto, ou se colocam a partir da chegada, mas você via uma diferença muito clara de opinião entre os mais velhos e entre a juventude. A juventude segue sendo muito oprimida, né? E aí não é só, na UPP fica muito evidente, porque a polícia está ali colocada, mas é uma questão brasileira. A juventude brasileira tem uma relação conflituosa com a sociedade, logo com a polícia, que é o representante forte, armado disso. Então, eu acho que as manifestações de junho e o que vinha acontecendo antes e depois, abrindo caminho para muita coisa aparecer, muito discurso vir à tona. A mídia hoje cobre manifestações de 5 pessoas, de 10 e tal, coisas que não, às vezes a gente teve dificuldade de conseguir cobertura para passeatas de 2 mil, 3 mil pessoas. Em determinado momento da história do Brasil, não muito distante. Quer dizer, você tem uma tensão social. A internet ajuda muito com isso. O assunto em pauta ajuda muito com isso, mas o exemplo que o Daniel deu é muito importante, né? Há, sei lá, 5, 6 meses atrás, a televisão mostra um helicóptero metralhando, me dá milhares de tiros dentro de uma favela com o objetivo de matar um determinado criminoso. Já não era... aquilo já era para causar escândalo. Afinal, a polícia não tem que fazer ações, a princípio, para matar criminosos, mas sim para prender. A não ser que tenha reação, enfim, né? Em defesa, não em ataque. Quanto mais quando dá tiros a esmo numa comunidade à noite, onde milhares de pessoas estão dormindo ali, estão em casa, enfim. Aí, isso aí. Isso, mas isso, só para terminar, naquele momento alcançou claramente o apoio social, a maioria da sociedade que se manifestava, né, as pessoas na internet, a favor, porque tem que fazer aquilo mesmo. Sem conseguir olhar para o lado e perceber que se fosse na sua rua de classe média ou de bairros mais populares, aquilo seria um absurdo. Porque era aceitável, é aceitável descartar ou colocar em risco de vidas do outro, especialmente se o outro for mais pobre. Né? Mas isso aí também, Fernando, é um fenômeno da sociedade brasileira. Você só olha para você mesmo, você não vê. Essa violência na favela, se atinge a família da diarista que presta serviço à sua casa, você se envolve. Mas quando não acontece, não rola. E aí o fato da violência chegar, ser uma coisa cotidiana nas favelas, só chegou à rua e só foi verbalizada e compreendida, ou pelo menos ouvida, pela primeira vez, por causa disso. Quando você falou, por exemplo, da mídia cobrindo hoje 20 pessoas na rua, a mídia começou a cobrir as manifestações de junho como vandalismo. Os vândalos, depredadores. Só depois que as mídias sociais mostraram quem é que eram os vândalos, que estavam os vândalos ali da P2, aí que eles mudou o tratamento. Quando houve aquele caso do Bruno Teles, que foi preso, acusado de ter jogado um molotov, e ele não jogou, e aí mostraram o vídeo dele não jogando e de provar a inocência do cara. Um outro exemplo que é completamente estapafúrdio, né? É de um outro estudo que a gente divulgou agora recentemente, né? A gente calculou, nós olhamos um a um todas as pessoas que morreram de morte violenta no Brasil desde 96 até 2010, que foram 1 milhão e 900 mil pessoas. E olhamos um a um o perfil socioeconômico, onde se deu o incidente, e descobrimos que nesses 15 anos, 130 mil pessoas haviam sido assassinadas e no registro oficial não constava como homicídio, constava como morte violenta e determinada. E quem é o perfil dessas pessoas? É exatamente o perfil daquelas pessoas que a gente estava falando, o perfil geral dos homicídios. São pretos, pardos, jovens, de baixa escolaridade. E sequer o Estado não foi capaz de dizer por que que esse jovem morreu. Então a gente tem um problema seríssimo, não só do ponto de vista dos direitos civis, dos direitos humanos, da família ter o direito de saber porque o seu ente querido morreu, mas tem um problema de impunidade, né? Então é como que a gente pode viver num país onde 130 mil pessoas em 15 anos morreram e eles são invisíveis? E isso é mais, só para a gente colocar uma magnitude, né? Quando a Guerra da Síria fez 2 anos, falaram, a ONU falou que tinham morrido lá, foram quantas? 100 mil pessoas, não é isso? Nós estamos falando de 130 mil pessoas que morreram em 15 anos e que não foram registradas. E que não houve guerra nenhuma. Não houve guerra. Quer dizer, há uma guerra todos os dias. Exatamente. Mas há uma guerra contra uma parte da população. Ou entre ela mesmo, mas por quê? Porque não há, elas não são ouvidas. Eu acho que tem muito isso aí que você está colocando, né? Quer dizer, é a questão do egoísmo, né? Das pessoas, assim, todo mundo quer olhar para o seu problema, né? Se é uma empregada que sofreu algum problema de violência, aí, vamos ver. Mas se não é... Então, você veja, um outro exemplo disso, né? O Bolsa Família. Há uma crítica aí absurda, né? Porque se gasta em torno de 26 bilhões por ano para um programa que já foi avaliado pelos mais diferentes prismas, e um grande programa social que atinge mais, quase 14 milhões de famílias, as pessoas reclamam, né? Então, tem essa questão das pessoas olharem simplesmente para o seu umbigo e a gente não pensar a sociedade como um todo, né? É verdade. Isso é muito grave mesmo. Fala, Ilana. Pois é, mas que tal esses números, esse retrato, essa nova fotografia que você trouxe, e a gente aproveitar as próprias mídias sociais e promover discussões? Eu volto a dizer, no dia a dia, eu lido com jovens de 18 anos, 19, 20, em sala de aula, e que estão nas universidades, vivem essa situação e estão distantes completamente desse tipo de informação, tá? De que forma trazê-los para esse contexto e ajudar, pedir contribuição para que isso melhore, senão a gente vai ficar aqui discutindo numa próxima mesa redonda também fatos e a gente não está trabalhando nas causas. Isso é a minha percepção, né? Exato. Como que a gente pode pedir ajuda, mobilização, comprometimento e foco na agenda? Porque pedir por pedir, e essa é a minha grande preocupação, tem muitos falando e muitos gritando, mas de que maneira que esse movimento está sendo focado para gerar algum tipo de agenda diferenciada para o país? Acho que encontrar alguma empatia, né? Você fala dos jovens, acho que do IBMEC, enfim, que é um exemplo, né? Se em alguns momentos, isso me chamou atenção na última fala, Amarildo gerou empatia de toda uma sociedade por conta de uma coisa muito específica, do momento, eu acho, visibilizou uma questão que não é só a ponta de um iceberg, né? Tem a ver com a pesquisa que o IPEA fez e com várias outras. Tem milhões de Amarildos, mas em geral, a opinião da sociedade e da juventude especificamente sobre esse tema, a juventude de classe média, por exemplo, não é de gerar empatia com os amarildos, né, mas é de, ao contrário, de mantê-los invisíveis. Isso é um momento especial, acho que junho criou essa possibilidade. O Inácio Cano fez uma análise de uma pesquisa, uns dados estatísticos, na verdade, do Instituto de Segurança Pública, sobre os desaparecimentos que aconteceram depois da instalação das unidades de polícia pacificadora, no exemplo da Cidade de Deus, por exemplo, de 18 casos subiu para 40 e tantos casos com a unidade de polícia pacificadora. Uma mãe de desaparecido que esteve aqui no programa disse que o que houve, na verdade, foi a substituição do auto de resistência pelo desaparecimento. E pelo que a gente vê do caso Amarildo, ele foi um desaparecimento que antigamente seria um auto de resistência, com uma arma jogada ali do lado do corpo, uma trouxinha de maconha, uma coisa assim, entendeu? Quer dizer, e como é que a gente muda esse cenário? Isso é que, porque nós estamos caminhando para o final do programa e eu queria que a gente tratasse isso como um diagnóstico. O que, que a gente pode sugerir para mudar essa realidade? Eu estava continuando e chegando nisso, eu acho que a gente, nossas pesquisas e em níveis diferentes, ou atuações na educação, ou enfim, na mídia mesmo, para quem tem voz e tem que pugilizar isso, acho que tem um papel fundamental de visibilizar coisas que eram invisíveis para todos e ainda são invisíveis para grande parte da sociedade. Momentos como esse que os debates aparecem são uma chance de trazer à tona dados, informações, opiniões que não se colocavam. Quando a Helena fala de usar as redes sociais para isso, acho que já estão sendo usadas sim, tanto para debater o que aparece em mídia, como para levar assuntos para o debate da sociedade em geral. E acho que o momento lá de junho possibilitou aprovações de legislação e avanços em iniciativas, por exemplo, como a aprovação do Estatuto da Juventude, que é muito importante, porque por mais que não tenha ações objetivas, ele dá possibilidade jurídica, dá base à criação de muita política pública no país todo, em todos os lugares, né? Deixa clara a questão étnica como um recorte importante, oficial, formal, para a previsão de política social, política pública no Brasil em relação à juventude. A criação do participatório, que é um observatório social da juventude, que é uma ferramenta de escuta, de debate, que foi criada, eu acho que se acelerou a criação dela, lançamento, para ouvir a juventude, para ouvir os pesquisadores, para trocar informação sobre isso pela Secretaria Nacional de Juventude, também uma grande novidade. Não que vá resolver o problema, porque a pergunta do como que a gente vai resolver, acho que a Helena fala muito, como é que a gente resolve? A gente está longe ainda de ter resposta de como é que resolve, mas trazer as informações a campo, analisar as políticas sociais já estão colocadas e ver quais são os problemas e os acertos, e inserir no conjunto da sociedade as informações, a percepção, trazer uma empatia pelo tema, de que é necessário ajudar, amparar essa geração enorme de jovens que está no Brasil hoje a construir trajetórias saudáveis e felizes e construir um país melhor mesmo, deixando de morrer, de ser morta, de matar, é um grande objetivo. Legal. E para isso precisamos trabalhar muito ainda. Legal. Fala, Ilana. Penso que é no dia a dia, cada um de nós, aí vem um pouco da história de legado, quando a gente fala de educação, a gente fala de legado. Cada um de nós, independente de ocupar hoje uma posição de educador formal, como é o meu caso, em sala de aula, nós temos total responsabilidade e comprometimento com a construção desse futuro. E a gente está vendo novas entrantes, novas empresas, temos dificuldade de encontrar mão de obra qualificada e mais do que isso, dificuldade de encontrar profissionais, inclusive, para a gente formar. Porque com essa perda, com esse número que você demonstrou de perda anual de pessoas falecendo, né, em função de diversas causas, nós estamos perdendo um pouquinho o rumo dessa história. Então, eu volto a dizer e relembrando o que eu falei, questionar sempre, mas nós temos que ter grupos com agenda, com foco para trabalhar, senão a gente vai, de novo, ler números, estatística e não vamos agir. É verdade. Imaginem um doente e o médico vai atendê-lo, mas ele não tem um termômetro, ele não tem um aparelho de tomografia, ele não tem nenhum equipamento. E ele vai ministrar um remédio para esse paciente e, eventualmente, esse paciente morre. Ora, é muito difícil ele acertar qual é a causa que está gerando o paciente a enfermidade e, eventualmente, ao óbito, se ele não tem elementos para avaliar, né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte: se o paciente morrer, como ele não teve indicadores para tentar ferir qual era a causa, ele sempre pode dizer, o médico pode dizer, olha, ele morreu, foi por um outro motivo. Então, o que a gente tem no Brasil é, na verdade, um ciclo vicioso das ilusões, onde do outro motivo. Políticos, eles são bons em retórica, né, oratória, e sempre tem bons programas, programas que são geniais, né? E se eventualmente aquela situação, aquele drama social não é resolvido, não é problema, é porque aconteceu, é uma coisa do destino, é uma coisa inexorável, né? Então a primeira coisa que nós temos que levar a sério no Brasil, né, é exatamente esse negócio de fazer informações, produzir informações precisas, para a gente conseguir avaliar e controlar. Por exemplo, nessa questão da violência que nós estamos falando, um dos grandes problemas da violência no Brasil, sobretudo das mortes violentas, tem a ver com a polícia. A polícia como perpetrador dessas mortes, seja nos chamados autos de resistência, mas outras mortes que acontecem por aí que a gente não tem nem conhecimento. Então há que se controlar a polícia, há que ter um mecanismo de controle externo da polícia que pela Constituição deveria ser feito pelo Ministério Público, mas dependeria de uma regulamentação que não foi feita. Ou seja, nós temos que começar a pensar sério em informações, transparência e controle pela sociedade desses mecanismos de coerção social e especificamente da polícia. Você sabe que essa discussão sobre a polícia, porque a causa principal das mortes violentas nos jovens pobres é esse confronto, esse tiroteio, né? Que na verdade não vou dizer que foi a polícia, porque é esse tiroteio. Agora, quando você fala de desmilitarização da polícia, Fernando, aí vem um discurso acadêmico que diz assim, mas isso é uma coisa complicada, é uma coisa demorada. Aí outro dia teve a Elizabeth Susequinde aqui, que é professora, foi secretária, né, nacional, e do governo Fernando Henrique ainda, e ela disse, olha, esse negócio da desmilitarização da polícia é você definir, determinar e começar a fazer. Você não tem que ficar fazendo estudo acadêmico, estudando isso ou aquilo, você tem que fazer. É uma política de Estado, definiu, então vamos executar, vamos cumprir, vamos fazer, para você começar a mudar essa relação que você falou, Daniel, essa relação com a sociedade e a polícia deixar de encarar a população como inimiga, mas ou como adversária. Esse é um lado da história, mas ainda tem um outro lado, que isso aí é no mundo inteiro, né? A polícia sempre ela trabalha num limiar muito difícil, né? E às vezes tem a banda podre, né? Tem a corrupção. E a violência, ela é um instrumento para maximizar os lucros no mercado da corrupção. Também tem isso. Então tem que haver. Bom, gente, isso aí é assunto para novo tema livre, porque aqui nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a participação do Daniel Cerqueira, do IPEA, a Ilana Miller, do Iluminar, e ao Fernando Stern, psicólogo e mestrando da Unirio. E muito obrigado a vocês, foi muito legal o debate, muito, muito proveitoso. Espero que você que está acompanhando também tenha curtido. Amanhã, às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Obrigado. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.